É, meu bem. Chegou o dia mais esperado para nós, namorados. E eu não poderia estar mais feliz, pois tenho você para comemorar esse dia que simplesmente é mágico, porque ele é só nosso. Conseguimos vencer todos os obstáculos que apareceram à nossa frente. Hoje, todos que se gostam se reúnem para comemorar. Felizmente, eu tenho você do meu lado neste dia tão esperado e bonito. Que eu possa sempre fazer você muito feliz, amado e reconhecido por ser essa pessoa tão especial que você é. Quero aproveitar a magia do dia para dizer-lhe que você é muito especial para mim, para todos que estão ao seu lado. Que Deus possa iluminar cada vez mais o nosso namoro. Espero que você continue sendo essa pessoa que tanto admiro. Feliz Dia dos Namorados. Beijos.